57, aqui é bem melhor. Nosso curtiu Zé Neto e Cristiano, largado a traça. Essa é a última das mais, mais que volta. Música romântica vai preparando o coração, choque de emoções. E tome música! Música! As mais belas da Correio! Correio, não tem ganhor, não é vitor, se é que não se pare. Não envolve, aqui é de melhor, Correio. Que rádio você ouviu ontem pela manhã? Na frente, na Correio 92. No Ibope. Neste momento. A dona da noite. Corre. Volta transmitindo pra você o melhor do romantismo a partir de agora. A dona da noite. Muito prazer, eu sou o João de Rio. Corre, divino. Como sempre. Suave, amado, vigilante. Com você até meia-noite, levando muito amor. Você. Boa noite para você em todo o estado da Paraíba. Você vê que está aqui, existe aqui, no final, você tem um link para a internet aqui. Nossa, Correio 98 pelo aplicativo do link. Partindo aí na App Store, na Play Store também. O seu acesso de Vitor lá, 98.3, o nosso app. E vai instalar e curtir a nossa programação à vontade, tá bom? 32-49-20-98 para você cada dia junto com a gente aqui. Parte demais. Daqui a pouquinho tem letras traduzidas, a tradução da noite na Correia que vira sempre do nosso ouvinte, tá? E também recadinho de amor, boa noite especial, não é? Que é sagrado na nossa noite. Tá começando. Melhor que a gente. A gente começa com o Game Medeiro. Essa música aí, olha. Embalou muito, realmente. Com certeza vai embalar a sua noite a partir de agora. Apaixone-se. Você está melhor. Dona da noite. Da noite. Correio. Thank you. correia toda sua. A Dona da Noite.